Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Fui buscando os teus planos, que eu me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Senhor,